roubei um cigarro e um vinho barato. Você me ensina a fumar. Se tua mãe te chama, eu tô embaixo da cama, rindo sem pensar. Se a timidez por fim fechar meus olhos, pra tentar dizer o quanto eu quero e qual santo vai usar, nos dizer o que é pecado. Me olha assim de canto e pede: dança, dança, dança, dança, dança pra mim. Dança, dança, dança, dança, dança pra mim. Dança, dança, dança, dança pra mim.